Guindaste 121, conexão suburbana, mano réu. Aí, Ciborgue, moleque doido, valeu! Ciborgue! Olhe pra mim, tente entender, vai perceber. Talvez demore a aceitar, mas eu sou parte de você. Eu sou o filho que o sistema abortou e quis deixar de lado. O sentimento de vingança do desesperado. Sou a revolta sem sentido do alienado. Devastação, destruição. Olhe pra máquina criada dessa reação. Terceira besta emergente, a aniquilação. O apocalipse, o fim da história. Chame por Deus, olhe quem pode te ajudar agora. Eu tô no ringue, vale tudo, façam suas apostas. Caro, coroa e truta, tenta, escolha um dos lados. Só que a moeda não tem cara, cê tá avisado. Taca circuitos, programas. Máquina meta humana, efeito colateral, um androide sanguinário. E o destino é o seu limite, aí tá enrolado. Joga o jogo, cai pra dentro e tente a sua sorte. Sou um guerreiro invencível chamado Ciborgue. Veio pra detonar Ciborgue, pra derrubar o inimigo Ciborgue. Fica em pé que eu quero ver Ciborgue. É um perigo, a fúria em conflito. Veio pra detonar Ciborgue, pra derrubar o inimigo Ciborgue. Fica em pé que eu quero ver Ciborgue. É um perigo, a fúria em conflito. Sai da reta, meu irmão, se joga no chão que o ciborgue foi acionado. Entenda bem um recado pra não fazer pouco caso. Mais conhecido na população com o sofrimento e a dor. Ele é o melhor lutador. Tá pensando que colete é prova de bala, algemas de aço e grade blindada. Vai sentenciar, condenar e no final mandar minha pena me derrubar. Pelo contrário, só vai alimentar minha ira, minha fúria, minha sede de vitória. Apresentando o artigo do medo, a grande força assassina. Diretamente da definição do juiz, pro banco dos réus. No duelo cruel, combatente de elite, aqui eu sou o defensor. Representando a defesa na guerra, sou mano réu. Comandando a parada, tomando de assalto, eu em espaceira sendo outra vez. Infelizmente eu tô no campo minado de concentração. Se joga no chão que o psicopata tá com a quadrada na mão. Com 13 balas no pente, sai da reta, sai da frente. Porque lá vem um furacão em forma de gente. Sou pior que o entretento. Se vacila na minha reta, eu só lamento. Se derrete no cachimbo do veneno, ele é pior que um boneco assassino. Ele é o vulcão em erupção, o guerrilheiro da parte pobre, combatente fora do além, soldado reprogramado pra sempre vencer. Veio pra detonar Ciborgue, pra derrubar o inimigo Ciborgue. Fica em pé que eu quero ver Ciborgue. É um perigo, a fúria em conflito. Veio pra detonar Ciborgue, pra derrubar o inimigo Ciborgue. Fica em pé que eu quero ver Ciborgue. É um perigo, a fúria em conflito. Guindaste 121, existente pela força. Sim. Luta e disputa, a reação da torcida e do ladrão. Sim. Eu quiser o cinturão é meu. Sim. Vou pra lona, meu amigo. G1. Sim. Ciborgue. O que acontece no palco ou nos rings? Somente nós sabemos. Fomos, voltamos, sabemos, conquistamos o que somos. Entendemos? Só Deus pode, nós não pode ter o dom de decidir. Vim aqui pra competir, sou assim, aqui ou ali. Guindaste. A luta continua, Ciborgue nos rings. Guindaste 121 nas ruas. É, atenção no que é, não deixa o cara ficar de pé. Sim. A força assassina, passa por cima. Sim. É só uma passagem, meu camarada. Vitória, vitória, se não fica pra história. O sangue sobe, o suor desce, é nessa hora que o cara esquece. Só vê a hora da vitória. No ringue, na rima, no palco, na hora do pano, na hora do alto. Falante que anuncia a vitória do gigante. Ciborgue. A força de um guindaste. Ciborgue. Defesa, firmeza, um golpe na certeza. Em nome do Brasil, aí no mundão, seu adversário for pro chão. Ciborgue campeão. A força está de volta e a ideia não parou aqui. Ciborgue. A potência de um ciborgue, adversário nocauteado. Guerreiro lado a lado, ciborgue da favela considerado. Veio pra detonar Ciborgue, pra derrubar o inimigo Ciborgue. Fica em pé que eu quero ver Ciborgue. É um perigo, a fúria em conflito. Veio pra detonar Ciborgue, pra derrubar o inimigo Ciborgue. Fica em pé que eu quero Ciborgue. Ver